1795, 2 mil pés, ajuste 1012. 2 mil pés, 1012, 1795. Autorizado, campo à vista. 804, Quirengal no 012, posto aproximação, reposto no marcador externo, baixado e travado. Vai reportando externo, gol 804, já está baixado e travado. Pode iniciar o 3171? São 3171, estão autorizados, estão prontados. Externo, campo à vista, 1804. Piloto 04, autorizado pouso, pistão no 0, vento 020 graus, 3 nós. Livre pouso na 10, gol 1804. O Mike é com o Bravo, poderia confirmar ele a prosseguir para 5? Sim, estou autorizado na 735, estacionar para 5, frequência livre. Passou 1012, gol 807. Gol no 607, desse até o 050. 050, 607. Alça 6570, desça para 6120. Gol no 897, vai descer via para 2 mil pés, ajuste 1012, reporta localizador. Via para 2 mil, reporta localizador, gol 897. Gol no 607, redução 2009. Reduzindo 2009, no 607. Localizador, 1795. 1795, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Salvador, muito bom dia, gol no 715, o localizador da X-Ray. 715, Quirengal no 012, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Reposta no baixado e travado, gol no 715. Gol no 804, no solo 43, libere pista pela direita, solo 1-2-1, decimal 9. 219, gol no 804. Paulo, 3171 para o táxi, 214 a bordo, 4 horas, 7 a 1. São 131-171, estou autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponte espera 10, torre 1895, ajuste 10-12. Apache 1, 1895, ponte espera 10, 395, ajuste 1912, Tran 3, entregado com trabalho. Vamos voltar. Gol no 804 e Zona Fox. No 804, estou autorizado táxi Alfa, reporta 11 da Juliette. Alfa, confirma? Porta antes da Juliette, no 804. Alfa, reporta no lugar. Gente, azul. Nomeia 07 pós Pedro Garcia. Cia para 2000, ajuste 2012, gol no 607. E 12, 2001, 07. E completa a redução para 1709, segue tráfego da Gol agora à sua frente. Está 7 milhas e reduzindo. Pode ser, reduzindo Gol, no 607. E jogo 807. 897, torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado, senhor. Torre Salvador, bom dia, gol 897, está 3 milhas de cima. 897, que legal, no 02, continua a aproximação, cheque de agora de pista livre. Claro. Já notaram, reporte para ingresso, Thiago Afadão. No 804, autorizado ingresso de Juliette, posição 08, Pati 1. Juliette 08, gol no 804. Autorizado ingresso, reporte pronto, Thiago Fatango. Pronto. 3171, mantém o ponto esperado no zero. Vai manter, 3171. 1715, no solo 47, primeiro pista pela direita, solo 121 decimal 9. Direita, solo 219, boa. Gente, avatou que mantém a posição, nós temos 09 agora na curta final da 10, ok? Final baixar travada 10 gol 87. Gol 897, autorizado pouso pistão no 0, vento 020 graus, 4 nós. Ele pouso, 87. Luzia. Atura próxima é Luz Alfa Juliette, proporção 9, 875, obrigado. Passar o 060 para 050, Ática 6570. Gente, vai descer via para 2000 pés, ajuste 12, Ática 6570, reporta localizador. Desce via, reporta localizador, Ática 6570. Estabilizado igual no 607. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895 a torre igual no 607, né? Salvador, bom dia, gol no 607. 607, que nem igual no 012, continua a aproximação, cheque trem, agora de pista livre. 607, valeu. Deixa eu fazer uma temporada ridícula de imediato. Tente o bong da Gol na final, estreia turbulência, autorizado a decolar de pista 17, vento 030 graus, 2 nós. Tango fora. Chega Fatango, fora do solo aos 4-9. gente vai voar pro outro farol de Itapuã, chama o controle, 1-0-8, boa viagem. Pronto, farol de Itapuã, vai chamar o 1-0-8-0, grato, senhora, até regresso. 1-8-9-7, no solo 49, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9, Oi, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Tia da Fatango. Prossiga, Tia da Fatango. Colou da 97, vai ingressar no corredor oceano meu pé. O destino é Vitória da Conquista. A solicitação foi feita para 4.500 pés. Gente, inicialmente já manteu no 1.000, o Tchalha Fatango reporta no farol da Barra. Vou no 1.000 pés até o farol da Barra, Tango. Confirma o estimado de pouso e o POB. POB 01, o estimado é o 0924. É, 0924, reporta no farol da Barra. Reportará no farol da Barra, Tango. Vítulo 71, visual Coronado Nacional. Afirmativo. Após o pouso da aeronave, ali mantém pistão no zero. Após o tráfego da curta ali, mantém no zero, até a 3.71. E o 9611 identifica a chegada mar e desce até o 50. Identificou, desce para o 50, 9811 da Rio. Volume 07, no solo 52, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. 219, 67. Ato 6570, estabilizado no localizer. Completa com a torre 1895. 1895, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, o Avisa 6570, estabilizado no localizer da 1-0. Avisa 6570, tem negão no 012, continua a aproximação, cheque trem, aguarde de pista livre. Tem embaixo travado, guarda na autorização. Pista seca? Poderia confirmar? A pista está seca? Responde, mas já é travado, vento 040 graus, 02 nós, aguarde de pista livre, Avisa. Gente, está embaixo, travado, solicita informação da pista, está seca. Pista seca. Obrigado. Então 3171, está autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 050 graus, 3 nós. É, não tem, eles não precisam. Já Fatango, confirma pro ideal pro destino da presente. Ah, 254. Sim, gente. Voa direto de destino, mantendo a subida até 3.500 pés inicialmente. Tá, mantém a 254, inicialmente até 3.500 pés, o Charlie Patão. Correio afirmativa, 50. Cruzando agora o 150, o Rio 981. Não, desculpa, querido, essa é a minha. Tá, obrigado. Tá, 3171, decola. Cruza 1300, perfil da Dael. Tá, 3171, no contato radar, 360, saída da Dael. Saída da Dael, a possibilidade de voar direto da Dael, 3171, após 2000. Autorizado Leda. Autorizado Leda, 3171. Salvador, bom dia, o TAN 3153, já para 160, cruzando 228, aqui em Santos. TAN 3153, identifica a chegada Monf, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. Charlie Alfa Tango confirma a proa? Tá com proa 275. Vai manter a proa 254, tá passando fora da barra agora, vai subir pra 3.500. Sim, já tinha sido autorizado direto, Charlie Alfa Tango. Autorizado direto, Tango. Número 570, no solo 57, libere pista pela direita, solo no zona decimal 9. 1219, passa. Autorizador, Rio 9811, está liberado a velocidade? Está livre, o sol está cruzando 110, vai ter condições de aproximar? Salvador, bom dia, Avista 6570, livrando. Avista 6570, muito bom dia, está autorizado táxi Alfa Juliette, parte 3, ficando atento ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, gente, Avista 6570. O Tchelha Fantango está no visual com a aeronave passando a meia uma hora agora. Gente, o senhor vai descer até o 050, o tráfego está mantendo 3.500 pés. Sim, eu estou conforme autorizado com 3.500 pés, já fui superado pelo tráfego. Gente, o Rio 9111 Ainda mantenho 050 agora de descida. Ok, 9811, mantém o 050. Já visual que já cruzou o contrato, viu, Sérgio? Gente. E o 9811, agora autorizado, descida para 2000, ajuste 1012, está livre, LS, reporta estabilizado. Ok, livre, LS, reportamento estabilizado, descida para 2000, viu? Charlie Alfa Tango, tráfego superado, o altitude solicitada? 4500. Está livre? Livre, 4500, Tango. Siga para o solo. Gente, mais o bravo. Siga. Boa dura? Quanto é a chegada, o 3153? Tá bom, mantém a chegada. O bravo na escuta do solo. Mike com o bravo na escuta do solo. É com o bravo na escuta do solo. Recife, 12545, 1285. 4565, obrigado, tá 3571. Correio 9811, interceptando o localizador visual. Torre 1895, com pouso. 95, muito obrigado, senhorita. Até daqui a pouco. Oi, Salvador, Rio 9811, final, dá 10. Rio 9811, general 012, continua a aproximação, reposto no externo baixado e travado. Trabalhando no externo baixado e travado, Rio. gravado? Opa, baixou, passou externo. Desculpa, senhor, baixou, travou. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento calmo. Thank you, livre pouso, Rio 9811. Copy, galeão. 1804, muito bom dia, informação em curso é Golf, instante cópia. Poderia ter citado a saída aprovada? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Zona 53, desce via para 2000, ajuste 1012, está livre, aliás, reporta estabilizado. 1012, descendo via, reportará estabilizado, está 3153. Sugerindo a 3500, ajuste 1012, Charlie Alfa Tango. 1129. Opere 120, decimal 8, responda 5461. Docente 360 pro Galeão, Antônio Luber. Smart, pois. Ah, beleza, não faz o plano. 110, transponder 5461 e 208 controle, gol 1804. Gente, 1804. Os Bridge intercepta peso Luna 0, SMAP conforme rota. Chama pronto, se tiver acionamento. Bora pra chamar. Azul 4040, está autorizado 3300 com fins. Olha com a Luna 0, curva direita, saída da El Leida Bridge via peso Luna 6. Controle Salvador, opere 120, decimal 8 e o transponder 5452, perdão. Quatro zero, quatro zero, chama pronto se tiver acionamento. Salvador, good morning. Azul 4201, information call. 340 to Campina. 4201 to Campina, so it's level 340, runway 10, right turn aft, take off. Dial the battery, little transition, and then via bridge, via Upazulu 16, after Belizon, after 3, after confirmed flight turn route. Approach control frequency 120 decimal 8 underscore 5457. Okay, 4201 is clear to Campina 340. Take off runway 10, right turn, dial Leda, bridge, upper Zulu 16, and then F file. Departure frequency 120 decimal 8, and transponder 5457, Azul 4201. For 231, mix back correct, report right to push back and start up. Thank you, thank you. Salvador, bom dia, Rio 98111, Rio 98111, muito bom dia, estou autorizado o seu táxi via Taxiway Alpha, Juliette, passe 3, posição 06 provavelmente, fique atento ao sinalizador. Salvador, bom dia, o 3890, Recife, nível 330. Verão 3890, estou autorizado Recife, nível de voo 330, decolo no zero, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, viela para o Ixi 58. Controle aéreo 120, decimal 8, transponder 5456. Recife, nível 330, para o Ixi 58, decolo na 10, curva à esquerda, Pouca, Caju, aciona 5456, controle 208. 3890, versão, cotejamento está correto, uma pronta para o feedback, saneamento. Estabilizado, Tana 3153. 3153, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Vamos tentá-lo pela última vez, 1251-133-25, o Charlie Alphatango Cotege. Estabilizado, Marcinal. 353, que negar no 012, baixado e travado. Afirmativo, baixado e travado, 3153. Autorizado pouso, pista no 0, vento 060 graus, 2 nós. Autorizado pouso, na 10, tan 3153. Galeão, nível de voo 360, decola no zero, curva direita, saída da El, Leta Bridge, Viera Pesuvo 1-0, após SMAP, Lúvito, Barbacena, faz conforme ordem. Controle Salvador, opera 120, décima 8, seu transponder, será o 5462. Está autorizado, Galeão 360, decola 10, direita da El, Leta Bridge, informe Salvador 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, 208, 5462. Com 20 décima 8, o controle chama pronto para o chibé funcionamento, o chinema é 2-1-1. Camarada. Salvador 607, da Gol, informação Golf, solicito autorização para Guarulhos. 1607, muito bom dia, informação em curso é Golf, um instante cobre, por gentileza. Gente, da Elia da Bridge? Afirmo, da Elia da Bridge. Solo 1-4, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. 1-2-1-9, libera pela direita, 3-1-3. Salvador, bom dia, o Tana 3153. 31153, muito bom dia, estou autorizado o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta lá antes da Juliette, está 3153. Número 607, para cópia. Pronto para cópia, é o 607 da Gol. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolo no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Vieram preso Luno 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle a série 120, decima 8, transponder. Acionado 05471. Autorizado 360, decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Intercepta, Santosinho, Fono 6, Belo Horizonte, depois direto 13-208, controle Salvador, 5471, é o transponder. Bom, no 607, procedimento correto, chama pronto, feedback, funcionamento. Chamará pronto, voo Fono 607. Escuta do Saulo? Na sua escuta, até 3153. Sim, a sua posição prevista será 04, porém, a mesma está ocupada com o tráfego da companhia. Já entrei em contato com a Infraero e ela informou que o senhor irá esperar esse tráfego, dizendo que ele já estava pronto para pedir o pushback. Então, por gentileza, aguarde. Ok, vai aguardar, até 3153. Fandango? Ali Alfa Tango, controle. Alfa Tango, controle. Opa, 150 Aracaju. 55 no correto, por gentileza, aguarde cópia. Tá mandando, 3153, irá ingressar as GS para a posição 0771. Ok, vai ingressar para 07 da 3153. 5514, estou autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola 10, com a esquerda, saída pouca gema, posse direto Aracaju, controle apera 120, décima 8, transponda 5477. Autorizado então 190, Salvador Aracaju, decolagem da 10, perfil pouca transição gema, após GTQ Aracaju. O controle 1208, transponda 5477. 5514, cotejamento correto, chama para um pushback, funcionamento. Charlie Alfa Tango, controle. Charlie Alfa Tango, controle. Está autorizado Recife, nível de voo 390, decola no zero, curva esquerda, saída fuga, transição Caju e upper whisk 58. O controle apere 120, decimal 8, transponda 5467. 642, autorizado Recife, nível 390, decola da curva 10, curva esquerda, transição Caju, upper whisk 58. 2 agora de controle 367, voo 642. Olá, meu gato 2, cotejamento correto, um pronto, pushback, funcionamento. Salvador, Ocean 612, dono 1, autorização de pushback, assalamento na posição 5. Chamar 62, dono 1, está autorizado, chama para um táxi. Livre, chamar a táxi. 62, ótimo. Charlie Alfa Tango. Gente, confirma a posição do Charlie Alfa Tango no momento. Gente, radial distância de Salvador. Confirme a radial distância e altitude. Bom dia, o Stan 3517, Henrique da Golf, autorização para Brasília. Stan 3517, estou autorizado Brasília, nível de voo 360, decolo no zero, curva à direita, na saída Árvore, Elefa, Viel, peso 197, após a Pino. Faça com forma rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5473. Gente, o Charlie Alfa Tango, a altitude 3.500 pés é devido a uma formação? Gente, o senhor prossegue para conquista? Gente, já voou visual na rota, confere? Gente, subiu para 3.500 pés, o Charlie Alfa Tango ainda na escuta do controle, agora de coordenação com o Recife. O senhor solicita 3.500? Bom, chegou no 715, 20 na Golf. Fugão no 715, muito bom dia, está autorizado Brasília. O nível de voo 360, decolo no zero, curva direita, saída Árvore Elefa, Viel, peso 17. Controle APERA 120, décimo 8, transponda 5503. Ok, autorizado 360, então para Brasília. Elefa, controle após 1208, transponda 5503, voo no 7, Sound of Azul 4201 for pushback and set up. Azul 4201, ready to pushback and set up. Here for pushback and set up, 4201. Charlie Alfa Tango? Sim, está alternando na frequência do centro também? Máximo pronto pushback na meta. O Azul 4201, stand by to push. Ok, we'll stand by, 4201. Sim, está 3.500 ou 4.500? Solo 6211 da Oceanembro, táxi com 127, 340, alterna Guarulhos. Chamar 6211, está autorizado, passe 1, táxi da Índia, ponte para 10, torre 1895, o ajuste na 012. Índia 1895-14-1012-63-629. É 1251-3325. No 804, está autorizado, chama para um táxi. Bem, obrigado, Fazer um inscrito para estiver estará por causa de táxi. Vehicle pushing style, call you for taxi, 040 na posição 3 para pushback acionamento. Azul 4040, aguardo, número 2 no setor. Obrigado. Com outra frequência. Ponte Pera da 10, da próxima decolagem. Canem 2 Luna, autorizado ali em decolar, pistão no zero, vento 0 no 0 graus, 2 nós. Ali decola, 6, 2 no 9. Passagem no 5, Arbor Elefa. É Arbor Elefa, obrigado. Alfa Tango? Apenas confirma o estimado de pouso, ela mantém 0924? Se o Charlie Alfa Tango conseguiu contato com a Conquista? O Charlie Alfa Tango? Apenas informando a frequência do norte de Recife também, 12545-12685. Excionamento. 685. Firmo, o Charlie Alfa Tango, caso consiga contato com o Recife, solicite ao mesmo que entre em contato com o controle para informar contato com o Charlie Alfa Tango. Informação em curso Golf 360 com fins, está pronto cópia? Está pronto para cópia, está sendo aqui. Com fins, hoje voo 360, decolo no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, via up do Luna 6. Controle APL 120, decima 8, transponder, será o 5505. Com fins, 360, decolo 10, curva direita da El, Leda Bridge, a peso do Luna 6. 1208 505. 505, transponder, estimação do pushback, acionamento, gol no 897. 505, transponder, chamar agora após acionamento, está no 627. Decolado aos 36, controle 1208, boa viagem. 08 até a volta, 29. 1804 para o táxi, POB 167, autonomia 3 horas e 30, Altena Campinas. Radar 360, saída da EL 6219. 29, pode voar da EL, está presente? Prezado. Da EL, 29. Zero, Roger, for 201 via India, we'll call the tower at the holding point, 118.95.4201. Hello, 201, tower 118.95. 118.95, 1804, taxi 1, taxi India, ponte pelo no 0, torre 1895, ajuste no 0, no 2. Azul 4040, agora sim, após o passagem do Boeing da Gol, reta 4, está autorizado, pushback e acionamento, se montou um táxi. 4040, vai prosseguir mesmo assim para a conquista? Good morning, clear line up and take off runway 10, wind 020 degrees, 03 knots. Cleared for line up and take off runway 10, Azul for 201. Tente as frequências do sul de Recife, 1288-135.3 e 1251-3325. Salvador, Bono 7, está no 02 para puxa e funcionamento. O Charlie Alfa Tango informa ao controle, caso negativo o senhor vai ter que retornar para Salvador ou segue por conta e risco. São 3597, aguarda o número 2 setor. A sua escuta, o 3597. Total 9894, identifica a chegada a Mário e desce até o 50. Identificou Mário, 050, total 9894. Então 3890, aguarda, número 3 do setor. Guarda. Solo Salvador, 607 da Gol, está pronto para prestar acionamento no 11. O total 9894 autorizado em TAP. Está presente em TAP, total 9894. Fecha, para o TAP. Bom dia, boa noite, 04 está pronto. 04, faz a relógio da aeronave da Azul, ali mantém pistola 0. Ali mantém 0.